Oito, leste, sabe, para o seu para a chegada por mais de ONU, deixa para o 0-0. Oito, para o Salvador, 1-0-7. Alfa Bravo, informo o arquivo do ultralevel montado. Agora, passando o trajeto de 02, mantendo 06, no sentido oposto. O mesmo agora passando essa prédio. É um Romeu Victor 1-0. Para a Maravilha. Control, Control, 2 Alpha, Mau 8. Autorizado 3 do 6.

voo está fermo, está em torno de abraço da Franção. Poderia corrigir as mesmas coordenadas? Forte pro pátio da VEM. O Paraná está 4-4. Ok, essa é para quantas pessoas? 0-1 no Belver. Ok, será informada em 0. Caso o senhor aviste o fiscal do pátio 4 também, o senhor pode coordenar diretamente com ele também. Tá ok, muito grato, muito grato. meia. Da série de fazer esse tipo de táxi, que para a frente no 10 ou acima de 1 hora na frente. Torino José, assistente de Alírio Táxi, até o ponto zero da manchete. 5,5, 4,5,0 curso localizador, direita na proa 065, deixa para 2,6 no reporte de atividade. 099. 7-8, tudo bem, Alasca 02. Tudo proa, chamada controle 1208, braço. Se ouvir? Sociedade, Reporte João, com o irmão. Quilo Zulu, ainda com tensão, 202-506, direto Peru, confirma. Irmão Terra, 2510, direto Peru, 23 Zulu. Direto com base, estando agora o centro Recife, em 11.8.3.5, alterna 11.3.8. Dados, vamos mais um pouco, né? Com 4.0, com Fala o nível de voo, se puder. Charlie Oscar Romeo, desça para 1.110 volts, meu irmão, agora uma sete. direita 29. Autorizado nível 090.